só tenho você. Quanto tempo faz, quanto tempo faz, eu só tenho você. Quanto tempo faz, quanto tempo faz, eu só tenho você. Assim como a luz do sol, as ondas do mar tão real. Mente sã, espírito são, imortal. Sangue do meu sangue, semelhantes em sintonia. Família, o mundão, o amor, prêmio é a vida. De verdade, uma força maior, certeza. Luz no escuro, escudo, humildade, revela a nobreza. No céu, proteção, alados que fortificam, fidelidade. Abençoados que acreditam, a fé move montanhas. Descrença é em vão, sozinho ou coletivo, perdição ou redenção. Guerreiro absorve o sofrimento, transforma em força. Louvado seja o Senhor, nessa vida e na outra. Sonhos pra realizar, fadiga é pra superar. Obstáculos pra calejar, assim vai sustentar. Sinta-se zen, que as de 100 não vão satisfazer 100%. Creio, tudo que vejo Deus também tá vendo. Livre-arbítrio a palavra, etapas encruzilhadas não me abalam. Areia do deserto transformando em água. Acredito sem ver e sinto o poder. Divina presença, benção, fé em minhas crenças. Angelicais, querubins, sobrevoando o jardim. Em meio às rosas, tulipas, orquídeas e jasmim. Cheiro de verde, terra molhada, a ruda alecrim. A majestade, o sabiá e o canto do bem-te-vi. Páginas da vida no livro do tempo. Obstáculos, compromissos e meus juramentos. Minha fé, minha crença, nossa força nos une. Caminharmos pelas águas e deitarmos nas nuvens. Sem luta, sacrifício, nada se concretiza. Somos grãos, partículas, poeiras e cinza. A gente sonha, projeta e realiza. Vento no rosto, pé no chão, horizonte a brisa. Olhos abrasadores, lençóis e cobertores. Beleza, perfume, formas e cores. Cauã e Johanna, benção meus afilhados. Felicidade ao ver seus primeiros passos. Você pele macia, frágil, lábios rosados. Eu, mãos calejadas, rugas, cabelos grisalhos. Sou a terra, o ar, a água e o fogo. Sou imagem, semelhança e igualdade entre o povo. Nos corredores do hospital, na sala de cirurgia. Relâmpagos, trovões, chuva, vento e sintonia. Que a maldade, os fracos pensamentos me errem. Que as grades, espadas, correntes se quebrem. As gotas caem dos cílios, geram, brotam lírios. Na trilha sonora, seus batimentos cardíacos. Quanto tempo faz, que eu só tenho você. Quanto tempo faz, que eu só tenho você. Quanto tempo faz, que eu só tenho você. Eu só tenho você. Benção, reza um Pai Nosso todo dia. Ave Maria, Xé. Diz preto velho, eu quero a sabedoria. Sei muito bem que a esquina não respira o bem. Maria Mulambo falou que agora o jogo mudou. Vou na fé, porque a fé é a luz que me guia. Meu intuito é o pôr do sol nascente como a vida. Fonte cristalina onde eu possa me ver. Olhar pra você, saber que liberdade é viver. Aprender que meu instinto é de entrar pra vencer. Ó, aonde estiver, eu sei bem quem você é, parceiro. Foi lamentável ter que ver seu enterro. Vai na fé, vai na fé. Que o bonde aglomerou geral. Fiz uma prece, mãe, pra que eu possa voltar pro quintal. Longe do abismo, do orgulho e da inveja. Com espírito benigno, com sangue de favela. Assim como a terra brota a flor do amor. Rezar pra que a paz seja o símbolo dos guetos. Ei, você me disse que não tem fé, tá na penumbra. Não ora de joelhos, não tem bênção nem ajuda. Estamos onde estamos hoje, é só por Deus mesmo. Erga-me como se eu estivesse ao relento. Quê? Do meu lado esquerdo, um diz que é hora de parar. Do meu lado direito, outro diz pra continuar. Sei que minha intuição, meu instinto é verdadeiro. Vim mudar da água pro vinho, não piscar no momento. Meu anjo negro chora lágrimas de sangue. Minhas pernas não caminham veloz como antes. É só por ela e sem ela, nós não ramela sem meta. Quem é arquiteta conserta, alerta pros mente aberta. O justo vive pela fé, anda pela fé, vai vai. Pois sem fé é impossível de agradar o Pai. A cada verso, cada obra, cada vida nós se importa. Ela se aperfeiçoa e não vira uma fé morta. A visão tá feia e o que te enxerga é meio fosco. Na santa ceia crê sem ver e temos Deus conosco. Não precisa sofrer pra ver Deus, isso é fato. Seu filho morreu, ressuscitou, terceiro ato. Pela fé quebram-se algemas, prisões, grades, muralhas. Minha fé liberta, cura, salva e nunca me atrapalha. Ter fé é ter razão, sem ter razão na multidão. Sem falar nada, nada contra a maré. Na contramão do mundo que só cega e ilusiona o sangue B. Hoje não vivo mais sem ela, ela é meu viver. Quanto tempo faz que eu só tenho você. Quanto tempo faz que eu só tenho você. Quanto tempo faz, eu só tenho você. e o sapinho você. Aê, o país cresce, muitos interesses, muitos aproveitadores, mas Deus tá vendo, certo? Pela fé eu já enxergo um futuro melhor e decente para todos. Pela fé eu já enxergo a família crescendo em paz, amor e graça, prosperando, com filhos buscando sabedoria. Pela fé eu acredito no bom caráter dos próximos governantes do nosso país. Pela fé eu já vejo os detentos saindo do sistema e tendo novas e excelentes oportunidades. Pela fé eu vejo o movimento hip hop crescendo em união, graça. Muito obrigado pelo convite, família Armazém. Agora os Robin Hood vão começar a entender de verdade o que é ser zen. Cristo, eu bendigo. Não espere o tempo passar, João. Corra atrás da promessa que ele tem pra você. Alimente e acenda a sua fé. Paz.